Eu e essa minha metência dancística, te lupa na cara, pintar de artista. Hoje eu tô pra onda, sextou e nós tá na pista. Na mala tá batendo parango, tamo indo buscar as meninas. Pode vir de biquíni que o escritório é na piscina. É agora, hein? Vai! Só as divas. Só as divas. Só as divas. Só as divas. Só as divas. Cachaça bateu e elas ficam bandidas. Ué! Desce com as amigas. Desce com as amigas. Desce com as amigas. Ué! Desce com as amigas. Joga, mulher! Desce com as amigas. Desce com as amigas. Desce com as amigas. Pode avisar que o pai tá on. Eu e essa minha metência dancística, de lupa na cara, pintar de artista. Hoje eu tô pra onda, sextou e nós tá na pista. Na mala tá batendo parango, tamo indo buscar as meninas. Pode vir de biquíni que o escritório é na piscina. É agora, mulher, é o seu momento. Vai! Só as divas. Chama! Só as divas. Só as divas. Oi! Só as divas. Só as divas. Cachaça bateu e elas ficam bandidas. Desce com as amigas. Desce com as amigas. Imagine isso no paredão. Desce com as amigas. Chama no swing. Desce com as amigas. Desce com as amigas. Desce com as amigas. Chegou! Só as chivas.